que parou na minha. Enquanto as más línguas vão falando, as nossas estão de boa se beijando. Pode me chamar de fé, de fé, de besta por amar você. Ei, ei, deixa o povo falar, eu não tô nem aí. Cê não presta pra eles, mas presta pra mim. Por amar você, ei, ei, deixa o povo falar, eu não tô nem aí. Cê não presta pra eles, mas presta pra mim. BM Produções, Comentador Produções, estamos juntos. Roladinho, roladinho, roladinho. O coração é meu, então deixa eu amar quem eu quiser. O problema também é meu, se vai ser tiro certo ou tiro no pé. Quero ouvir. Enquanto as más línguas vão falando, solta a voz, solta o tom desse coração, fala mais alto. Pode me chamar de fé. Deixa o povo falar, eu não tô nem aí. Cê não... Pode me chamar de fé, de fé, de besta por amar você. Ei, ei, deixa o povo. Cê não presta pra eles, mas presta pra mim. Pode me chamar de fé. Ei, ei, ei, deixa o povo falar, eu não tô nem aí. Cê não presta pra eles, mas presta pra mim. Você, ei, ei, deixa o povo falar, eu não tô nem aí. Cê não presta pra eles.